Eu, uma das escolhas minhas foi a Balada do Tom do Zé Afonso, mas depois de verificar pós-edição e pós-publicação deste programa na página radiotnoe.info/inicial.com.br, verifiquei que, em vez de Balada do Outono interpretada por José Afonso, tínhamos o quê, Carlos Bonaparte? Eu respondo por ti. Tínhamos um instrumental, guitarra de início ao fim. Portanto, aqueles que, porventura, portanto, uma ou duas pessoas que escutaram essa emissão estavam a ouvir a música e depois a pensar, ah, este homem nunca mais canta, é só guitarra, é só guitarra. E chegaram ao fim da música a pensar, ah, eu falhei alguma parte, estou a ficar maluco. Não estão, tenham calma porque não estão, porque de facto estou. O que se ouviu foi apenas um instrumental. Não sei tocar porquê nem quando, mas não interessa fazermos a conta. Agora sim, ficamos com José Afonso e Balada de Outono. Nesta emissão 73 das Escolhas Tu, Escolho Eu, neste sábado 18 de fevereiro de 2012, há muito para conversar, já que esta emissão vai ser 2 horas e não 1 hora e meia. Mas há muita coisa para analisar, uma semana de veras preenchida, quer a nível social, quer social a nível. Primeiro, o Carlos Bonaparte diz bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, porque é assim que eu mando. Boa madrugada, caro pessoal. Não foi isso que eu disse para dizer. Parece que queres começar já a levar na fossa. Pode ser, pode ser. Então faça a favor de falar direito, depois levar na fossa. Pronto, agora sim. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Conforme o local ou a hora. Ah, conforme o local ou a hora, onde nos estejam a escutar. Muito bem. E mais? E mais? Mais? Mais? Pronto, pronto, vamos. Vamos começar já, isto hoje é para andar. Não há conversa hoje, não há conversa de treta, é para andar. Vamos já analisar aqui algo que aconteceu no domingo passado, aliás, em Portugal Continental, já na segunda-feira, porque era madrugada. Não sei se sabem, mas dos Estados Unidos para cá, há uma grande diferença horária. É o chamado fuso horário, não sei se estão a ver. Agora, se estão, não é ouvir a ver. Eu sei. Agora, se formos para a costa oeste dos Estados Unidos da América, a diferença ainda é muito maior. Porquê, caros ouvintes? Ora, porque em vez de estarmos, por exemplo, a 5 mil quilómetros de diferença de distância, diria eu, estamos a 10 mil, por exemplo, Chicago, Miami, Nova York, Washington, ficam da costa este. A diferença horária é 5 horas, dependendo de cidade para cidade, mas em média será por 5 horas, se não for, passo a dizer, passo a inventar agora. Mas se formos para a costa oeste, vamos até Los Angeles, até Dallas, até San Antonio. Mas e o que é que encontramos lá? Uma diferença bem maior. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, por exemplo, a emissão dos Grammys, a edição dos Grammys, a 54ª este ano, começou às 8 da noite. Lá, cá, já seriam talvez 4 da manhã, menos uma hora nos Açores. Ora bom, vamos começar a analisar isto que estão a ouvir. Não é eco, não é problema de vocês estarem a ouvir ao telefone e no computador ao mesmo tempo. Não! É só um deficiente que eu tenho aqui à minha beira e que não sabe fazer mais nada se não dizer exatamente aquilo que eu digo. Sabem porquê, caros ouvintes? Porque ele é burro, não sabe ter opinião própria, só sabe dizer o que os outros dizem. Vamos começar pela análise logo, assim, uma coisa mesmo importante. Record of the Year, o álbum do ano. Havia 5 nomeados, 6, não sei, não interessa. Eram 5. Bon Iver, Yolo Sam, Bruno Mars, Grenade, Mumford & Sons, The Cave e Katy Perry, Firework. Mas não ganhou nenhum destes. Ganhou Adele e Rolling in the Deep. Claro. De resto, Adele foi a grande vencedora, pelo clique, se me lembro bem. Foram 6 Grammys. O que é que tu dizes disso, Carlos Bonaparte? 6 Grammys para Adele. Bom, analisando, portanto, as circunstâncias, digamos, destes Grammys, diria que já era algo esperado, dado que Adele... Porquê? Porque, digamos, Adele, como que... E, de facto, quem ouve ou quem assiste à MTV e à VH1, que é uma afiliada, digamos, da MTV, percebe que há ali uma espécie de ligação, uma espécie de contrato. Mas a MTV e a VH1 não organizam os Grammys, não tem nada a ver com isso. De todas as formas, a Adele também vendeu bastante, não é? Mas, de todas as formas, a MTV e a VH1, apesar de não fazerem os Grammys, têm uma grande influência na forma como o público gosta ou não de certos artistas, não é? E, portanto, MTV, ao passar, juntamente com a VH1, vezes sem conta, esta intérprete britânica, a verdade é que aconteceu que, portanto, o público, o jurado, neste caso, não sei exatamente quem é que escolhe, mas a verdade é que acabou por se deixar influenciar inconscientemente por essa... enfim, por essa postura destes canais televisivos. E na minha opinião de analfabeto, que eu não percebo nada disto, Adele, para mim, continua a ser uma cantora mediana. Mas eu não percebo nada disto. É precisamente preciso, por isso que eu também concordo, sabes? Porque realmente a Adele não tem, tirando aquela voz meio arregaçada que ela tem de vez em quando, mas tirando isso, não parece ser nada extraordinário. Enganei-me, eu disse álbum do ano e não era record, ou seja, canção, a gravação do ano, no caso foi You couldn't have it done, rolling in the deep. Já disse, canto bem, disse. Álbum do ano, adivinhem só, Adele 21. Deixa para trás nomes como Foo Fighters, outra vez o Bruno Mars, eles gostam do Bruno Mars. Canção do ano, Adele Rolling in the Deep. Uau, não pode ser. Então o que é record of the year, the song of the year? Record, será que é single? Se calhar. Não? Talvez, depois não sei. The Cave, Grenade, lá chamam-se com Grenade. Melhor artista, revelação, Bon Iver ou Bon Iver? Bon Iver ou Bon Iver? Nunca sei. É com Y? É com I. Então é Iver. Bon Iver. Bon Iver. Vem cá a Portugal, ouvi dizer. Não, é James Morrison. É parecido. É, pois... Nicki Minaj, não gosto nada desta. Melhor desempenho pop. Adele, Someone Like You! Uau. Não estava nada à espera. Também não gostava nada da Nicki Minaj, mas depois... Olha um nomeado para melhor desempenho pop. O nome da música é uma asneira, da Pink. Admite-se. Pois, é verdade. Melhor duo ou grupo pop, Tony Bennett e Amy Winehouse. Os mortos também ganham. É verdade. Melhor homem instrumental pop, mas é pop. Ah, eles este ano sabias que deixaram de ser best female pop ou best male pop. Deixou de haver melhor pop masculino e melhor pop feminino. É, melhor desempenho pop. E misturam homens e mulheres. Reduziram para em 30 categorias. A melhor gravação... Está mal. A melhor gravação porquê? Porque deviam manter. Pois. Porquê? Porque para ganhar mais prémios, para ganhar o tipo de reconhecimento. Mas só estamos em crise, tem que cortar nos prémios. Para ver o tipo de... Sabes, quem ganha cada uma destas coisas ganha dinheiro. Pois. Por isso, agora menos premiados, menos dinheiro para dar. A melhor gravação de dança foi dos Skrillex. Skrillex? Scary Monsters and Night Spirits. Não conheço nada disto. Só conheço David Guetta. Não, por acaso conheço. Outra vez, Skrillex? É o nome que está a dar que falar nos grandes meios de comunicação social ingleses. Ingleses, ou seja, não britânicos, ou seja, Grã-Bretanha e Estados Unidos, a Austrália, mais até nos Estados Unidos, se tu fores à revista Billboard, vais ver Skrillex, ou lá, como é que se lê? Skrillex, também. E ele também tem força. Sim. Melhor álbum vocal de pop tradicional, sabes quais eram os nomeados? The Gift. Ah, claro, Susan Boyle. Não, da Susan Boyle. O álbum The Gift da Susan Boyle. Ah. Acho que estava em português, um Alpha Grammy. Duets 2 ganhou do Tony Bennett. Melhor performance rock, Foo Fighters. Sabias? Hard rock, metal performance também foram Foo Fighters. Melhor canção rock, Foo Fighters. Também papam tudo. Mas ganharam 4, já não lembro. Wonk. Outra vez Foo Fighters. Melhor álbum rock. O seu álbum Wasting Light. Melhor álbum de música alternativa, o Bon Iver. Bon Iver, Bon Iver. Por acaso, o Walk nesta semana passei no Agora Não. Quem é o Corin Bailey Ray? Corin. Não é o... Hã? É. Ganhou o melhor R&B. Sabias? Estou-te a dar muitas novidades. CeeLo Green, Fun For You. Também CeeLo R&B. Green. Melhor canção R&B, Fun For You, CeeLo Green. Melhor álbum R&B, Chris Brown, Fame. Melhor performance rap, Jay-Z, Kanye West. When the freak, when the night. Melhor colaboração rap, Kanye West, Rihanna, Kid Cudi e Fergie. E não está aqui o Pitbull. É verdade. Estão aqui 4 artistas. E nenhum deles é o Pitbull. Pouca vergonha. All of the Lights, conheces? Não. Melhor álbum rap do Kanye West. Esse Kanye West está bem. Melhor country, Taylor Swift. É verdade. Melhor grupo do country, The Civil Wars. Não conheço. Taylor Swift ganhou a melhor canção country. Por acaso o quê? Por acaso, era... Eu não sei se está em Faith Hill, é capaz de estar. Nos nomeados? Sim. Não. Não? Não. É coisa estranha. Lançou o álbum do ano passado. Acho que sim. Ela, Sarah Evans... Também não. Mas a Sarah Evans lançou... Tu lembras quem ganhou a melhor canção do ano passado? Isso eu lembro. Não. Na, na, na, na, na. I need you now. Lady Antebellum. Ah? Este ano ganhou o melhor álbum country. Ah, mas também te digo que a Taylor Swift são bem servidos. É. Especialmente o tema Hours. É uma grande música. Ah, bem. Korea Clark and White. Melhor álbum instrumental. Gente. Até tem música, prémios para música cristã, gospel, contemporânea, Leandria Johnson. Isto é muita coisa, pá. Melhor canção gospel, Hello Fear. Sabias? Não. Não sabes nada. Kirk Franklin, conheces? Sim. Quem é? É um qualquer candidato. É assim, um dos muitos nomes da música internacional, mas isto... Eu tenho bem uma música ou duas, mas já não passa há muito tempo. Melhor álbum latino, pop, rock ou urbano? Foi do Maná. Ou da Maná, ou dos Maná. Dos Maná, é o do Coração Espinado. Drama e Luz. Ah, pois, aquele que cantou com Santana. Ele tem uma música chamada El Chulo, que não tem nada a ver com... Até tem o melhor álbum regional México, do mexicano, ou texano, Pepe Aguilar, pois. Bicentenario. O melhor álbum banda ou norteño, Los Tigres del Norte. Esse também interessa dar muitos álbuns aos latinos também, vendo lá. Cachao, The Last Mambo. Best Americana Album, devia ser Offspring, lançaram um americano, rapaz há 13 anos, não foi? É verdade. Ah, então, nossa, eu estou a dizer negra. Tedeschi Trucks Band, melhor álbum blues. Melhor álbum funk de Sylvian Wards, talvez. Já ganharam este. Conclusão. Quem é que eu não disse aqui entre os premiados? A Gaga. Pois! Pouca vergonha. Não ganhou nenhum Grammy. São os ditos. Diz lá. Ligaste a tua irmã da despesa. Não. Já viste? No ano que ela lançou o Born This Way, estava nomeada para 3. Mas liguei-lhe a pedir uns traquitos, coisa pouca. Foi só 500 euros. 5 milhões. Uns traquitos. Melhor World Music. Quem cantava muito World Music era a Sara Tavares, que estar aqui há uns anos. E a Sara Ebro, parece. Também a Sara Ebro tem ganho. E eu na altura em que telefonei, então podias emprestar aí 500 euros. Ela, pá. Sim, eu por acaso tinha agora levantado para ir tomar café, mas está bem, pode ser. Mas lá, eu vou ir de avião, pá, não vou ir de uma hora, daqui a mais ou menos meia horita estou aqui, estou aí. E pronto, e assim foi. Estou indignado. Não venceu nem de Gaga, nenhum Grammy. Até, isto também estou indignado porque o Panda vai à escola e não aparece aqui. Porque há aqui uma categoria, melhor álbum para crianças. E qual é que é? Não viste? All About Bullies, Big and Small, de vários artistas. Está mal, hein? Jim Craveiro, Glória Domini, Kevin Mackey, Steve Pollard, Patrick Robinson. Está mal. Porquê? Porque devia ser bananas e... Batatas e bananas. Exatamente. Betty White, conheces? Não. Melhor álbum comédia. Meu E.C.K. Hilarious. Ah, eu até pensei que o melhor álbum comédia fosse do Zé Plágio. Melhor compilação de banda sonora. Boardwalk Empire, volume 1. Olha o Glee, estava nomeado por este... Parece a coisa da banda sonora. Sabias? Eles fizeram. Olha, o Discurso do Rei ganhou o melhor banda sonora de filme. Eles têm feito coisas muito giras. Harry Potter. King Lee. Sim. I See the Light. A fazer a versão do We Found Love. Como é que chama a música da... The Moonlight Jacket. Da Celina... Gomez. Gomez? Sim. É essa? Sim. Move. Como é que é? Olha. O single dela mais conhecido. Não te lembro. O que eu conheço da Selena Gomez, o que eu mais conheço é o Love You Like a Love Song. Não é esse. Mas ela tem outros singles. Deixa-me. A Selena Gomez é que é a namorada do... Já não sabe se é, porque um prejeitos anda com outra. Não sabes essas coisas. Malandro. Tens que saber. Best Box. Foi. Bem. Nós agora vamos passar ao que realmente interessa, ou seja, vamos a dar à porrada. Melhor álbum histórico, Paul McCartney. Band on the Run, coleção do arquivo do Paul McCartney, edição deluxe. Hã? Os Beatles ainda não ganham. Em 2012 ainda não vão ganhar. Deluxe é de luxo? Não. Não, eu disse deluxe, não disse sim, luxo. Mas deluxe é o quê? É do género... Uma coisa de ouro, é uma edição especial, uma coisa assim. Não sei traduzir exatamente. Não fica chateado comigo se não saber traduzir. É porque há tempos fizeram uma pergunta, já não sei quem é que fez, não sei se sabe quem eu conheço ou não. Produção do ano clássica. Que me perguntou, não sei o que é Target Deluxe, mas o que é Deluxe especificamente? Aquilo que é música romântica, mas não é Target Love, nem nada do género. Deluxe é o quê? Verdi La Traviata. E eu pensei, bem, ora, deixa cá ver, Deluxe é... pois, digamos que é isso, é música romântica. Não, é romântica. Não, Target Deluxe é música romântica. Não é. Aparece aqui o Verdi La Traviata, nomeado para melhor gravação ópera. Isso é o lado Onemobile. É a mesma coisa. Fica disso, né? Melhor coisa. Foda-se. Melhor vídeo. Clipe. Adam Rolling the Deep. Opa! O que é aquele vídeo? Está a ela sentada e os copos a mexerem? Isso é isso? É um vídeo do caralho. Realmente aquilo deu um trabalho fazer. Bem, mas é por lembrar disto, não é chato isso. Pois. Melhor vídeo long form, Foo Fighters. Adam Foo Fighters, eles deviam ter um contrato, ué. Não achas? Vamos já aqui conspirar. Sobretudo com a Adele. Enfim. Bom, a primeira é a música do... Não, antes de falar da primeira música, vamos continuar a falar de música. Rito. Esta semana foi marcada por muita coisa. Entre elas, na segunda-feira, a redescoberta. O reencontro com Nuno Miguel Amil Caralhadas com... Pá, pá, pá, pá, pá, video. Pá, pá, pá, pá, pá. Liguei-te, não foi? A dizer. Vim tudo só no mim na quinta-feira, de resto vi este pouco. E o Carlos Vibrante ligou-me, já há aqui algum problema que foi à vida. Não. Estava a dar o pop-up, filho. Dá todos os dias, ao meio-dia 35 e 20:35. Já ouviste a música do início, eu ainda não ouviste. Não. É praticamente igual à da VH1. Há lá coisas engraçadas. Por exemplo, houve um vídeo, que já não sei qual foi. É neste programa que eu tenho pena de nubetos. Eu vi lá coisas giras. É que eles dizem, os óculos som... Servem para tapar, porque eles dão informação sobre o vídeo e a pessoa, por exemplo, a pessoa está a passar e eles dizem, olha, aquele é melhor diretor. Eles fazem isso. Quando fazem, aparece, bum! É dizer, olha, é que às vezes há balões que são um movimento, que são dinâmicos, que acompanham o movimento de alguma coisa ou de alguma pessoa. E uma dos vídeos, já não lembro qual foi, eles estavam quase todos os óculos de sol, eles disseram, os óculos de sol servem para proteger dos raios, não sei o quê, e entre outras coisas servem também para... as outras pessoas não verem por onde estás a olhar. Espera, mas eu sei porque é que eles... Pois é que percebi. É que eles... Agora na explicação... Lá está, uma coisa a ver aquilo em 99, outra coisa a ver agora em 2012. Ao ver a explicação daquilo, eles têm as explicações do vídeo, mas depois também metem as suas ironias e tal no meio. Exato. E uma delas era dessa dos óculos de sol, serve para não verem para onde vocês estão a olhar. E logo a seguir... dá um homem e uma mulher de costas e... ou estavam de cuecas ou nem isso. E eles metem lá uma faixa, metem lá no meio e dizem, isto não deve, para aqui não deves olhar. Como que é isso? Se quiseres meter, vou meter ao console. Ai, zombies. Pronto, fiquei contente de reencontrar o pop-up video. São vídeos, para quem não sabe, vão passar de vídeo. É que não é só recentes, dá muitos também já longo antigos. Aliás, aquela da Daido que eu te disse que era... pronto, não me lembro. 2003. Sim, mas não lembro da música. Life is Forward? With Flag? Eu sei cantar a música, mas eu não sei o nome. Olha, canta lá um bocadinho. Não, já agora não me lembro. No 2013 e para trás. E então são vídeos que passam e aparecem informações. Não, já me disseste que era Thank You e We're With Me, já disse, não é nenhuma dessas. São vídeos que dão. É a mesma da Idol. São vídeos que dão. E durante o vídeo aparecem informações em balãozinhos que fazem... E isso é uma coisa gira. Agora sim, vamos à primeira música de hoje. Escutamos Zeca Afonso no início deste programa. E eu voltei a escolher uma melodia do José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos. Olha, fiquei a saber agora que não era dos Santos. Outra vez é Zeca Santos. Não era? Exatamente. Ora. Quase que era Zé Caçado, não Zé Caçado. Nós falamos... Por acaso, bem-vindo ao Oscar agora, por acaso. falámos aqui dele muito há duas semanas, na emissão 71. E no próprio dia, há coisas engraçadas, não há? No próprio dia, eu estou no rádio. Não, já estou a inventar, foi na segunda-feira assim. Fazemos conta, foi no próprio dia. Sim, no próprio dia. Foi no próprio dia. Mas dois dias depois, ele na Antena 1 na rádio disseram que... que ia fazer 25 anos da sua morte. E é mesmo, quinta-feira, completam-se 25 anos desde a morte de Zeca Afonso. Isto também, já reparaste numa coisa interessante. Não me sei. Já reparaste que pouco depois nós temos falado no Pop Video aqui e ele começou na TV outra vez? Foi na semana a seguir. Já viste? Ele não começou. Ele já tinha começado. Nós é que descobri. Eu é que descobri. Que o Pop Video já vai na emissão 15, ou o quê? 16, 17, 18. Por isso já tinha começado antes de nós falarmos. Já que o homem, já ficou mal. O José Manuel Siqueira Afonso Santos, que nasceu na Freguesia da Glória, em Aveiro, 2 de agosto de 1929, quinta-feira, dia 23 de fevereiro, com 25 anos, já viste, pá. Parece que foi ontem. É verdade. A gente ainda estava. Não éramos reformados, lembra-se? Portanto, ou seja, se hoje fosse vivo, ele teria 80 e... 4. 3. Não, 82. Ia fazer 83 este ano. E com caraças. Ainda podia ser vivo perfeitamente. Com 110 também não podia ser vivo. Sim. Há um homem com 100 anos que bateu o recorde do mundo de ciclismo em pista. Na classe mais 100 anos. É o único participante. Portanto, na quinta-feira, dia 23 de fevereiro, completam-se 25 anos desde a morte de José Afonso, que morreu em Setúbal. Ele morreu de doença, coitadinho. Podia não ter morrido de doença, mas morreu. Às 3 horas da madrugada, vítima de esclerose lateral amiotrófica. Como se eu soubesse o que é isso. Hã? Então morreu muito cedo. E ele morreu aos 57 anos. Prontos. 23 de fevereiro de 87, nós 25 anos depois, este programa ainda vai estar disponível, digo eu, na quinta-feira, se estiver disponível outras coisas. Vai estar disponível na quinta-feira. Portanto, na quinta-feira ouçam este programa outra vez, mesmo que estejam a ouvir. Se souber no vídeo depois, não passa. Mas deixa-me dizer uma coisa, é importante. E eu já costumo, quando escrevo as notícias, vou sempre salvando isso. É importante que os amigos nos façam chegar situações que... Ou seja, quando se deparam com programas... É assim, há uma grande diferença entre o indisponível e o link que não funciona. Quando há um link que não funciona, é suposto que ele vai estar a funcionar. Não é? Ou seja, quando diz indisponível, quer dizer que vai estar disponível. Quando não diz indisponível, diz que clica aqui para ouvir, mas não funciona, é sinal que... E às vezes nós não nos damos conta do erro. Não é? Às vezes damos. Às vezes damos, às vezes não. Mas rapidamente corrigimos, portanto, e os ouvintes, alguns sim, alguns vão-nos reportando. Às vezes até mesmo quando estão indisponíveis, vão dizer, mas o problema está indisponível, mas o que é que se passa, não é? Já aconteceu, não vai assim tanto quanto isso. Como é lógico, os indisponíveis é algo sempre a evitar, mas tem acontecido até agora de forma inevitável, quase. De todas as formas, seja por muito ou pouco tempo, nem que seja por uma hora, mas às vezes acontece, portanto. Mas é importante isso, não quer demais dizer. Há uma grande diferença entre o indisponível e o link que não funciona. Quando não funciona, é suposto que estivesse a funcionar. Portanto, é importante que nos digam para que nós possamos dar um serviço melhor a toda a gente. Ou seja, se não houver aviso nenhum, supostamente deveria estar a dar. Se não estar a dar, é favor informar a recepção. Em 1973, o José Santos terminou a licenciatura em Ciências Histórico-Filosóficas. Uma tese sobre quem? Oscarinho Jean-Paul Sartre. Ah, eu pensei que fosse o Salazar, hein? Chamava-se Implicações Substancialistas na Filosofia Sartreana. Este é cá, José Santos, não era só de música e de fazer letras. Ele tinha culture. Claro, claro. Em 73 também são editados os primeiros temas de caráter vincadamente político. A música que segue, podemos dizer então, pelo menos publicamente, é a primeira faixa, a primeira melodia de sempre de Zeca Afonso virada para a política, a crítica. Faz parte do EP Baladas de Coimbra, o EP número 2, que, portanto, antes já havia saído um EP com o mesmo nome. Este é o segundo Baladas de Coimbra, lançado em 1963. Incluía Canção Vai e Vem, Menino do Bairro Negro, As Pombas, músicas 2, 3 e 4, mas na faixa número 1 falava-se sobre alguém que anda por aí no seu cinzento sob o astromodo e batem as asas pela noite calada. E vêm em bandos com o quê? Não sabes a letra, és burro, com pés de veludo. Sabias? E chupam o sangue fresco. O sangue fresco da manada. Eu espero que esteja a dizer a letra em condições. Se não estiver, acabei de inventar. Eles comem tudo, eles comem tudo. Os que comem tudo e não deixam nada. Eu já falei aqui sobre isso. Faz lembrar, esta música faz lembrar um primo meu, quando começou a aprender. Ainda nem sabia tocar a guitarra. E ele ouvia-me a tocar e eu tocava Ré menor Dó, que são os acordes desta música. E ele cada vez depois chegava à minha beira, olha, toca o Comem Tudo, Comem Tudo. Eu nem sabia de quem era, já contei já. Nem saber o que era a música. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. E com esta música de fundo? Ai, não. Eles comem tudo, eles comem tudo, comem tudo e não deixam nada. E então eles, não ligues, vamos aí, vamos embora, já é tarde. Portanto, em lembrando desse primeiro que toquei o Comem Tudo, em lembrando a primeira, a faixa histórica, a primeira delas de caráter político, e comemorando, não a comemorar, não há nada a comemorar, mas assinalando os 25 anos da morte do Zeca Santos, vamos ouvir Zeca Afonso. Zeca Afonso e os Vampiros. No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgota o sangue da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo. É para a frente. O que dizes? Para esta frente. Ah, para esta. Ah, está bem. Ao bocado estava a falar do Milka, mas não quis interromper o raciocínio. Já que não começaste, interrompo antes de começar. Na quinta-feira o Porto jogou com o City, não é verdade? E eu sabia onde é que... Sabia, suspeitava onde é que os jogadores do City e a equipa toda estava, que era um hotel mesmo a ver a minha casa. Fui até lá. Ao final da tarde, para tentar ver se era algumas fotografias aos homens e tal. Estava lá o senhor do hotel, no portão. Eu, só para confirmar, a equipa do City está aí. E a equipa de Manchester está aí. Ele. Isso é o tipo de informação a qual eu não lhe posso fornecer. E eu virei costas, comecei a rir, como quem diz, pronto, já sei que estás aí. Conta isso a um senhor que a gente cá conhece, à noite, e ele diz assim, se fosse eu, perguntavam logo, a equipa mais essa, tá? E ele, isso é uma informação que eu não lhe posso fornecer. E o meu caralho, só... perguntava logo assim, e o meu caralho, tá? Era logo. Continua, pá. Próxima música. Bem, tu dizes que não é do Zeca Afonso? José Santos. Isso. Eu continuo a achar que sim. Escolhi uma música que não é política. Pelo menos que se conheça. Estás doente. Os Bravos. Ou é política? Já tinhas falado há duas semanas. Mas disse que não escolhi. Eu sei. Não sei se não acho, não lembro, não sei se eu nunca ouvi. Pronto, e eu então escolhi esta música, Os Bravos. Porque? Primeiro, marca o momento em que eu começo a entrar mais a fundo na música portuguesa. Por momentos, este ano de 1964 era o mais antigo que eu tinha. E portanto, portanto, é como digo, era quando eu comecei a entrar mais a fundo na música portuguesa mais antiga. Foste mais a fundo, foste mais a fundo, foste mais a fundo e não me disseste nada. Pronto, e então, eu, isto foi em 2009, quando eu comecei a entrar mais a fundo na música portuguesa. Quando eu comecei a entrar mais a fundo, portanto, nos downloads da internet. Downloads passaram a ser ilegais na internet. Continua. Downloads passaram a ser ilegais na internet. Diz? Continua, que isso eu estou a fazer valões de informação. Ah, diz outra vez, como eu comecei a fazer. Pronto, e assim, quando comecei a fazer os downloads, não é? Neste caso eram downloads. Não, é uma forma de buscar ficheiros na internet, passou a ser ilegal. Na altura até era pelo Mega Upload. O Mega Upload, entretanto, já foi encerrado. E entretanto, pronto, foi quando eu comecei, digamos, a tomar mais conhecimento na música portuguesa. Portugal é um país que fica na Europa Ocidental. Esta música é tocada essencialmente, aliás, é tocada unicamente à viola. Portanto, viola é um instrumento típico, sobretudo na Península digamos Ibérica. Digamos que é uma melodia muito básica em termos instrumentais, mas que, portanto, ao mesmo tempo é muito forte na forma como ele canta. Forte é um adjetivo, não é normal. Digamos que é daquelas músicas em que já se notava que ele tinha uma garra enorme para cantar. Tinha aquele vibrante na voz, aquele vibrato na voz. Vibrante poderá ser considerado também um tipo que de era... tipo do piano. Que era uma... Digamos que era uma... Uma coisa fantástica dele. E então, eu escolhi esta música também, pronto, marcou a minha entrada mais a sério. Digamos, porque se eu já idealizava fazer rádio, digamos, naquele rádio caso... um tipo de comunicação social. Era uma coisa a mesma forma do que em inglês, mas com um acento... Era uma coisa que eu gostava de fazer, não é? Rádio, portanto... é também o nome de uma música dos The Corrs, de 1989. E então eu pensei, ou seja, ainda mais vontade me deu, pensei bem, eu tenho isto nas minhas mãos. Pensar é um verbo da primeira conjugação. E tenho isto nas minhas mãos e não partilho isto com ninguém. É algo que um locutor não faz. Eu não partilho isto com ninguém, ninguém pode escutar isto, quer dizer, ou eu tenho, não é? Então comecei, eu estava num grupo de conversação. Partilhar deu lugar ao share no Facebook. Estava num grupo de conversação no Google. Google é o motor de pesquisa mais utilizado em todo o mundo na internet. E então, nessa altura eu fiz uma coletânea chamada Eu Amo Portugal. Coletânea é juntar vários temas de diferentes grupos, normalmente ou artistas. Em inglês, chama-se compilation. Rir é um ato que cada ser humano faz quando acha que alguma coisa tem piada. E então, digamos que eu... Já houve várias pessoas que morreram a rir de tanto sofrer. Neste momento não tenho nenhum conhecimento de algum exemplo para vos dar. E então... eu, para a altura, fiz uma coletânea, não é? E coloquei lá esta música juntamente com outras relíquias. Ou seja, e sempre que ouço esta música, e eu ouço muitas vezes, lembro-me sempre desse momento. Lembro-me sempre desse momento, traduzir para inglês é moment. Então, lembro-me desse moment in time, era um single do Whitney Houston, chamo eu. Ou seja, lembro-me sempre disso, portanto, desse tempo em que eu estava no grupo, não é? E lembro mais essa coletânea, a seguir essa música. O grupo traduzido para inglês era grupo. A seguir essa no European Top 20 não, isso aparece lá Adam's Group, mas chamam lá Adam's Groove. digamos que nessa... Portanto, nessa... The Adam's Group era uma música da MCM, fazia parte da banda sonora da família Adams. Nessa coletânea... Que montou o ano 1991. Nessa coletânea há uma... Portanto... ou seja, a música que segue é esta que vamos ouvir. Foi uma música retirada de uma fita magnética. Ou seja, fui eu que digitalizei. Fita magnética, equivalente a cassete tape em inglês. Fui eu que a digitalizei. Não as dos bravos, cassete, não sei que eu escrevi. Cassete, mas um capa e um site. Ou seja, eu acabei por associar esta música ao momento em que eu andava a digitalizar cassetes. O locutor já disse música umas 26 vezes. Erradamente, mas associo. Erradamente, sou livre, não é? Somos Livres foi uma canção que ficou conhecida então, na altura do 25 de Abril. E então, pronto, Escolheste a música? A liberdade é algo que um locutor muito contesta. E ainda pronto, foi por isso que eu escolhi esta música. E porque é uma música de facto bonita. E gosto. Bonita, bonita. São. Agora sim, vamos escutar a música Os Bravos de José Santos. Eu fui à terra do bravo. Eu fui à terra do bravo. Bravo, meu bem, para ver se embravecia. Bravo, meu bem, para ver se embravecia. Cada vez fiquei mais manso. Cada vez fiquei mais manso. Bravo, meu bem, para a tua companhia. Bravo, meu bem, para a tua companhia. Do bravo, eu fui à terra do bravo, bravo meu bem, com meu vestido vermelho, bravo meu bem, com meu vestido vermelho. O que eu vi de lá mais bravo, o que eu vi de lá mais bravo, bravo meu bem, foi o mansinho coelho. Bravo, meu bem, foi um mansinho coelho. As ondas do mar são brancas. As ondas do mar são brancas. Bravo, meu bem, e no meio amarelas. Bravo, meu bem, e no meio amarelas. Coitadinho de quem nasce. Coitadinho de quem nasce. Bravo, meu bem, para morrer no meio delas. Bravo, meu bem, para morrer no meio delas. Artista, um artista. Bem-vindos à terceira intervenção. Escolhas tu ou escolho eu. Palmas, aplausos, aplausos, aplausos. Ora bem, nós vamos continuar este programa para todos os imigrantes situados lá fora. A quem me vive um grande abraço sentido aqui das Vila Nova de Gaia, a lindíssima cidade onde me encontro. Vocês aí que estão em França, Suíça, Luxemburgo, Alemanha ou até em Singapura poderão escutar em qualquer lugar desde que tenham acesso à rede interna, ou diga à internet. Ai, tecnologia, tecnologia, as maravilhas da tecnologia. Maravilhas, tecnologias, maravilhas da tecnologia. Quando eu crescia, quando eu nascia, não havia nada desta tecnologia. Tecnologia, as maravilhas da tecnologia. Ah, que engraçado! Aplausos, aplausos para mim, aplausos para mim. Portanto, qualquer sítio que tenha internet podem escutar a rádio Antena Web. E porquê que eu estou a falar assim? Porque no outro dia, há cerca de 2 semanas, enquanto me dirigia para o emprego, eu lembrei-me de uma música, fui cantá-la quase o percurso todo. Talvez eu até tivesse uma razão por trás para ter lembrado dessa música, mas é a desvantagem de enviar as escolhas 2 semanas antes. É que agora já não me lembro qual foi. Mas o que eu sei e que me lembro perfeitamente é que aplausos para não me lembrar. Aplausos. O que eu sei é que vários, o Papa Vídeo é um exemplo disso, tenho-me reportado aos meus tempos de criança várias coisas que eu tenho visto na televisão. E uma das memórias mais acesas, mais próximas, diria eu, que tenho dos meus tempos de infância em relação à comunicação social, neste caso à televisão. Palmas para a televisão. Oh, palmas para a televisão. Palmas para a televisão. É de ver o Sr. Hermano, José, de descendência alemã, no seu grande programa Hermanias. Antes já havia programas como o Casino Royal ou tal canal, mas eu isso estava em Moçambique. Não sabia o que fazer. Era isso, rir. Vamos todos rir. Hermano José, que sempre fez rir muita gente. Ainda hoje faz, mas no programa dele, ele tem os seus convidados e ele fala mais que os convidados e tem mais histórias dos seus convidados. Mas, passa-me à frente. Uma música que eu recordo-me perfeitamente, ele foi buscar, creio eu, aqui o meu amigo. Poderá auxiliar-me. É o original de Marco Paulo. Aquela você não tem um pingo de vergonha. E todo homem sonha. É do Marco Paulo ou também foi buscar lá fora? Não sei. Acho que é ele. Acho que é ele. Dá pausa para o Marco Paulo. Não sei o que é isso, mas está bem. Bom, vamos continuar as maravilhas da tecnologia. As maravilhas da tecnologia. E eu lembro perfeitamente, e isto, Carlos Bonaparte, vamos reportar a coisas bem atuais e assuntos recentemente comentados a quem não escolhes tu ou escolho eu, que são, por exemplo, a frase "Somos nazis e não temos vergonha". Ouviu o que acabei de dizer? Óbvio. Somos nazis e não temos vergonha e todo homem sonha proceder assim, realizando taras e manias, com ideias frias e as cabeças quentes. São palminhas. Obrigada. Eu, se pensar um bocado, até consigo dizer a letra toda. Quando você vem com essa cara de menina levada para a brincadeira, sinto no seu vulto fardado de cabelo rapado que admiro você. Somos nazis e não temos vergonha. E todo homem sonha proceder assim, realizando taras e manias, com as ideias frias e a cabeça skin. Gente branca e ordeira, exemplar recatada, tem a cruz da bandeira, mas que não foi ganada. Os jornais incorretos aos seus grandes maganos, adoramos os pretos, os judeus e os ciganos. Me ata, me mata, me espanca, com faca, com tranca, abusa de mim. Mas fala-me rapa carola, não mude que eu quero você sempre assim. Ora, o adoramos pretos, judeus e ciganos vai ser um tema que será comentado mais à frente. Ainda a propósito, nesta semana surge o contexto para comentar os pretos, os judeus e os ciganos. Mas, para já, Carlos Bonaparte, vamos comentar aqui coisas sobre o desporto. Vamos fazer uma análise futebolística. Não, só um momentinho. Antes eu queria só fazer aqui uma homenagem aos como-restos. Aos quantos? Aos como-restos. Que porque acho que é uma música do Senhor Tony Silva, não é? Sim, era uma José cantando taras e manias. Há uma música dos como-restos que se chama Ai, oi, ai, oi, ai, oi, ai, eu chamo António! Pronto, é só isso. Continuando, vamos fazer uma análise futebolística. Vamos fazer uma análise desportiva, Carlos Bonaparte. Saberás, porventura, que na segunda-feira, nisto termos de futebol, a tua personalidade do ano 2011... gargalhadas. A tua personalidade do ano 2011 foi despedida, não é verdade? Bom, vamos lá na nossa conversa sobre futebol. Começamos lá na nossa conversa sobre futebol, pá. É uma pouca vergonha. Porquê? Eu não percebo o que é que o Sporting mandou. Porquê é que o Sporting afastou a personalidade do ano 2011? Não percebo porquê. Não percebo porquê. Quer dizer, o campeonato já estava decidido que ia ser a 2. Mas o gajo querem teimar em 3, porquê? A 2. O Braga só está a 2 pontos do Porto. A 3. Ah, ou isso, pronto, a 3. Sim, mais. Ah, mas o Braga não ganha porque os árbitros não deixam. Exatamente. Não, os árbitros, é Pinto da Costa. Compra os árbitros e depois... O Braga pode ficar à frente do Porto. Duvido. Sim, continua. Mas qual é o problema do Sporting? Afinal, ligou Domingos. Paciência. Bravo. Aplausos para o Domingos. O ideal era ele continuar-se lá, que era para ver se o Sporting gastar no descia, não é? Prontos, opá, depois ele podia fazer uma recuperada histórica, já viste? O Benfica já viste descia, não é? O Sporting descia de divisão. É? E depois subia outra vez de divisão. E era o Domingos Paciência que trazia o Sporting outra vez à primeira divisão. Não é? Pois aí o Domingos Paciência ficou conhecido como o homem que trouxe o Sporting à primeira divisão. Bem, quer dizer, ficava na história. Pois, ficava na história. Ah, bravo para a história. Aplausos para a história. Pronto. Sabes que o Sporting é o único clube no mundo que nunca ficou abaixo do quinto lugar? Nunca ficou? A sério? Não, foi sempre de quinto para cima. O Benfica também tinha. O Benfica acho que até era de quarto para cima, até que chegou lá o Sunes, sei lá quem foi, quando ficaram em sexto, há uns anos. Pois. O único clube do mundo, quer dizer, das ligas, acho que não tem sete clubes, nem os campeonatos do Sri Lanka e cresces. Bom, então continuando, Domingos Paciência. É sobre a carta do Sri Lanka, dá uma boca para mim. O Domingos Paciência foi afastado na segunda-feira. E o curioso é que no domingo de manhã, aparentemente, o presidente do Sporting, Godinho Lopes, tinha dito que a equipa técnica iria ficar, não estava em risco. Os resultados é uma coisa, a equipa técnica era outra e tal. E depois, muitos foram apanhados de surpresa na segunda-feira, quando, pouco mais de 24 horas depois da sua declaração a garantir que Domingos e a sua equipa técnica ficavam ao volante, os mesmos vieram embora. E tu dizes, poderias dizer, mas que contradição, então diz que ficam e depois mandam-nos embora? Diz isso. Já disse, muito obrigado, aplausos, aplausos, Mariana. Só que houve aqui uma coisa muito engraçada, que era isso que eu vinha a comentar contigo. No domingo de manhã, perguntaram ao Godinho Lopes, ao presidente, a equipa técnica já segurou, pronto, se há a possibilidade de ser do domingo ser despedido e tal. Sabes qual foi a resposta dele? Os resultados não me satisfazem. A equipa que dirige o Sporting é outra coisa. Ouvistes? Eles perguntaram pela equipa técnica, ele respondeu, os resultados não me satisfazem, a equipa que dirige o Sporting é outra coisa. Sabes quem é que dirige o Sporting? É ele nos diretores, não é os treinadores. É verdade. Agora, o que questiona é se ele já no domingo de manhã já estava a indicar, ninguém percebeu, nem os jornalistas presentes lá no local, porque perguntaram para a equipa técnica e ele respondeu com a equipa que dirige o Sporting, não é a mesma coisa. Exatamente. Não é? Não achas? Foi uma coisa muito engraçada que comentámos na terça à noite. Fica um mistério, por razão de ver. Olha, na segunda-feira aconteceu uma coisa engraçada. E depois a Semana Europeia. A Semana Europeia foi muito produtiva para Portugal. Em 4 jogos, 3 derrotas e 1 empate. Bravo, aplausos para Portugal no futebol. Só o Sporting é que... Lá já, o Sporting. Com tantos reforços, quem marcou os golos, quem anda a falar isso é os homens formados lá, mas está bem. O Carriço e o André Santos, no caso, o Rui Patrício, na baliza. Sabes, na segunda-feira, foi uma coisa, outra coisa, há coincidências muito coincidentes. No percurso para casa, ao fim da tarde, estava eu a pensar na nossa turma de décimo ano. Não sei se ainda te lembras, 1940, por aí. Lembras? O nosso décimo ano! Aplausos para mim, aplausos para mim, quem canta muito bem, António Varessones. Décimo ano. Lembrei-me de uma. Ah, bem, agora que eu olho para trás e tenho noção. Nós, no nosso décimo ano, éramos a turma com as raparigas mais jeitosas da escola toda. Yuhu! Era só agora que eu reparo nisso. Sensual é tão sensual. Era aquela que era a minha prima e não sabia, ficámos a saber depois. A outra que foi mordida por calma. Tu também não sabia? Não é a prima, é a prima dos primos. Não sabes quem é que eu falo? Eu pus em off, Microfone fechado. Microfone fechado. Não sabes quem é que era a prima dos meus primos e depois ficámos a saber. Ela também tratava por primo depois. Não sabes qual dela, certo? Era aquela do marketing, não é? Pois. Sabes que é? Também é do marketing. Se tens olhos, para. Era aquela que... A outra que só tinha duas disciplinas connosco. Também era bem avançada. Também fumava. Não sabes quem era? Também não. Eu, assim, a dar as voltas, não sabes quem é. Pronto, vinha a pensar nelas. Percurso quase todo. Vinha a pensar em várias pessoas. Eu estava a pensar nos 11º. Décimo. Pois, décimo. Mas os tensórios para realmente é 10º. As desavenças entre o primo dos óculos e o outro. Uma vez ainda lá um lado de educação física, quase que lhe dava um soco, mas também. E eu ver aquele rima. Mas o outro brasia, fogo. Às vezes. Estava eu a pensar nelas, chinelos. quando chego a uma paragem e vejo uma da nossa turma do décimo ano. Passei, eu ia dentro do transporte, ao tocar a caminhoneta, já não lembro, e não fui lá na paragem, nem me viu sequer. A amante do Deco, quase, que era maluca com o Deco. Ah, bom, essa é ela. Mas já não é a primeira vez que eu vejo, ela sai àquela hora e ainda trabalhar ali perto e... Calma! Tu és... Que é? É pá, estás grande, o tempo passou como a graças. Sim, continuou. Não percebi. Não era bonita? Não. Não sabes o que é quando eu falo. Ah, outra amante. Ah, que eu gostava muito do Deco. Só falava do Deco, do Puerto. Bem, não, não era a pequenina? Não. Não estamos a falar da mesma pessoa. Bem, e saio do meu transporte, estou quase a chegar a casa e noutra paragem mesmo a ver a minha casa. Quem é que estava lá? Uma que namorou com o Brazuca. Quem é que estás a rir? Também não sei quem é que é. Opa! Sabes. O que eu quero dizer Brazuca, mas não é Brazuca. Namorava com alguém que rima com Brazuca. Ah! Estás a perceber? E contaste dela? Estive a falar com ela. Trabalha lá na escola mesmo a ver a minha casa. Fiquei sabendo. Já, eu sei. Estive lá a comentar. Ah, já sabias. Sabes mais dela do que eu. Oh, afinal, sabias. Lá estivemos a falar um bocado. E eu, os miúdos portam-se bem, devem se portar, e ela, à brava! E eu, aí meu, está tudo frio, à brava! Deves falar assim, que tu, lá para os alunos. Mas é curioso, tu pensas num certo contexto e depois aparecem duas pessoas desse mesmo contexto, sentadas à espera. Vamos embora, antes do intervalo, escutar o Herman José. Tony Silva, Tony Silva, para lá de fora, Tony Silva. Contares e manias, preste atenção, esta música já se viu com banda de... Com fora de fundo. Não, ia dizer banda de fundo. Banda sonora de uma emissão... Aplausos para os ensaios técnicos. Dia 16 de novembro, acho eu. De 2010. E agora vamos escutar. Escutem atenção, com atenção à letra, que é muito educativa. Somos nazis e não temos vergonha. Vamos embora. Assim mesmo. Assim me despeço, amigos ouvintes. Depois teremos a melhor parte deste programa, chamado Intervalo. Taras e Manias, versão de Herman José, Tony Silva. Você é linda, para brincadeira, sinto um sabulto guardado no cabelo rapado que el miro sé. Somos así y no temos vergón. Proceder así, realizando maravillas, cual ideas frías y las cabezas quintas, son rapazas directas, más directas nací, con ideas afeitas, yo soy neonazi, y como ainda se vota que ninguém me condene, este curacio a voto, como votar, no depende. Vaca com tranco, abusa de mim. Me escola, me rapa carol. Não mude que eu quero você sempre assim. Me escola, me rapa carol. Não mude que eu quero você sempre assim. Quando você vem com essa cara de menino lavado para brincadeira, sinto no seu vulto fardado rapado y el mío. você. Somos narcisos e não temos vergonha. E todo meu sonho proceder assim, realizando tarazimania, com ideias frias e as cabeças quina. Gente branca e nordeira, exemplar recatada, que a cruz da bandeira, mas que não foi gamada. Mas ornais incorretos aos seus grandes mangás, adoramos os pretos, os judeus e os ciganos. Me ata, me fala, me espanta, me fala. Luiz Fola, rapa carvalho, não mude que eu quero você sempre assim. Antena Web, uma porta para o mundo através da música. Tens uma banda? És um artista? Queres-te dar a conhecer? Então estás no lugar certo, porque a Antena Web dá-te a oportunidade de divulgares através das nossas emissões. Escreve-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com e envia-nos juntamente uma música para podermos passar aqui na Antena Web. Estamos à tua espera. geral.radioantenaweb@gmail.com. Antena Web. Sintoniza-te. Estamos de volta, ouvintes, para mais um bocadinho do nosso programa, depois do intervalo. Diz nada. Ora bem. É tempo já agora, porque não, ficamos com uma música que nunca passou aqui no nosso show. Oh, Caros ouvintes. Um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 73ª emissão do Escolhes Tu ou Escolho Eu, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. De seguida, teremos a intervenção, a quarta, deste recanto radiofónico, que irá explicar a melodia seguinte, a opção do nosso locutor amigo simpatizante, Carlos Bonaparte. E esse programa eu não fico de parte. Rimou e é verdade, amigos ouvintes. Ora bem, ora bem, caros ouvintes, vamos então ouvir... Como se diz de início, que assim mais bonito... Ok, isto é uma música em alto aí, tem que deixa eu passar mais 52 vezes, exatamente. Ora bem, pronto, eu escolhi uma música de Herman José com Carlos Paião. As sogras que encontrei na vida. É? É. É, acertei um pouco. Também é muito difícil. Não, há tantas com Carlos Paião, ah é? E ele escrevia, aliás, as letras de Tony Silva. O Serafim Saudade foi o Carlos Paião que criou, sabias? Serafim. A única coisa que eu sabia era que ele uma vez compôs uma música que era a canção do extraterrestre. Foi cantada pela Mano Rodrigues. O Carlos Paião. Sim. Esse homem, epá, esse é que eu gostava que tivesse vivo, para mim era o maior na música portuguesa. Já disse isto aqui, sabe? Já foi há muitas emissões, já vamos a 73, já esqueci. É verdade. Para as chaves que encontrei na vida, tenho a seguinte explicação. Bravo, bravo, bravo. E então, agora, o momento vem um momento importante da nossa melodia, durante os próximos 2 segundos, ou 3, ou será 1, peraí, só um bocadinho, agora. Pum, pum, pum, pum, olha, não é? Pronto, então é agora, pronto. Oh, estou não a sentir. Ah, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Então, dizia eu que escolhi esta música, mais uma vez, que me reporta à altura em que comecei a mergulhar no mundo da música portuguesa, nem na altura isto fosse relativamente fácil. E também reporta uma coisa. Ou melhor, faz lembrar uma coisa, faz lembrar. A tua sogra. Não. A minha mãe. Não, faz lembrar. Ou melhor, faz lembrar. É aquela coisa de. O Hermano José, sem dúvida, assim, era um grande cantor. Porque era. Quem ouviu as músicas que ele levou ao Festival da Canção RTP. Festival na RTP da Canção. É a mesma coisa. Está sempre a fazer Festival da Canção RTP. Como é que se chamava o não sei o que do teu batom? O teu batom, desse tom, dizes mim. A cor do teu batom, 1983. Ora, mais um momento importante da nossa melodia, só um bocadinho. É isso. Pronto, já passou. Cada instrumento foi gravado isoladamente. É verdade. Estou junto, ninguém nota. Ou se eu parar também, ninguém nota. É melhor assim. Isso está bonito. Bom, mas dizia eu então que pode ser esta. Não, esta não, isto não é nada. Pode ser esta. Ai, que bonito. Olha que bonito. Oh, oh, oh. Continuando a explicação para as sogras, agora já sabes o que é que ia dizer. Não, eu sei. E esta música, eu penso, pá, o Hermano José de facto era um grande cantor. E, sabes, ocorre-me, quando um dia chegar a sua vez, nós vamos ficar todos certos de uma coisa. Ele deixou-me, ele teve a oportunidade para fazer muito, e durante muito tempo. Não faltam imagens, não faltam músicas, não faltam momentos cómicos, não faltam momentos sérios do Hermano José. Sim, que ele também tem momentos sérios, não é? Por exemplo, aquele momento da Catizinha do YouTube é um momento de veras sério. Pronto, ou aquela... Eu é mais boa, não. Pronto. E eu então... não, de facto, sem dúvida que o Hermano José é um nome... Teve, por exemplo, grandes nomes, o António Variações. Eu acho que Amado Rodrigues, à medida que eu vou conhecendo cada vez mais sobre a sua carreira, eu acho que Amado Rodrigues foi mais grande nome de protagonismo do que de facto de grande nome, embora tenha tido muito talento, embora tenha sido uma grande pessoa, mas acho que estão a fazer dela algo que ela já que ela não foi. Quem disseste? Estão a fazer dela algo que ela não foi? Sim. Ah, alguém concorda comigo. Nunca tinha sido isso. Pois não, mas à medida que vou conhecendo, realmente vou percebendo que não era assim tanto. Ei! Mais. E as coisas mais até apontam, não é? É uma coisa interessante, mas pronto. Só dizem que ela esteve presa pela PIDE, não explicam porquê. Cadê não? Pois, se não vim, quer meter na porta, não é? Isto agora estamos sob a censura também. Portanto, é verdade. É pronto, e eu então decidi de facto. Ou seja, é verdade que, por exemplo, o António Variações. Era um grande nome, o Carlos Espanhol também. Só que foram nomes que nos deixaram cedo. E o Hermano José não. O Nicolau Brainer também era um grande nome, agora. Opa, não sei, tá... até me assusta. Desde que participou naquele do Bozone. Do Bozone. Aquele foi escrito por um rapaz de 15 anos, estava à procura de namorada. Eu desde que vou participar nesse publicitário, até fiquei assim. Como é que é possível? Pagaram-lhe bem. A Zona paga bem. Pois acredito. Até prontos. Mas... Não sei isso. Quer dizer... Não, é assim, gostei, é assim, ele teve tempo, ele ficou aqui, teve tempo para ficar aqui, teve tempo para fazer muitas coisas, teve tempo para conhecer estas personalidades todas, teve tempo para fazer programas históricos como o Parabéns. Parabéns. Mas programas históricos, atenção, programas históricos e que duravam horas. Não é? E que não era, assim, não era uma coisinha de, não sei, é assim, e ele faz parte da geração de ouro da RTP, faz parte, a RTP teve uma geração de ouro, não é? Não sei se faz, para mim a geração de ouro é finais dos anos 60, sim. Sim, não, mas... Sim, assim, não, depende da opinião de cada um, acabou sim, a história. Exatamente. Então pronto, lá está-se a um lado e falamos mais. Pronto. Ele, não sei, o tal canal e todos os programas que foi. Assim, eu não digo que ele tivesse surgido na era de ouro da RTP enquanto apresentadores, mas sim na era de ouro na RTP enquanto capacidade de produção. Pontes. Digamos, porque foi naquela altura que surgiram grandes séries. Como é que era? Não era Pequenas e Maduras, era um bocadinho assim de género. Sei lá, por exemplo, não era a Pensão Estrela, como é que se chamava? O Crime da Pensão Estrela. Não, uma que era que ainda agora dá, antes do primeiro amor, como é que se chama aquela coisa? Que é o Luís... Nem o pai... Hã? Não. É o Luís, a Susana, o que é que fala? Vera! Oh, Vera! Opa! Não sei o quê. E a Vera, pronto, são os três, vivem os três, e depois os vizinhos de baixo são os senhorios, é a Almerinda. E o Sr. Reis? Não sei. Pronto. E essa do Doutor Nenhum Pai Mora em Gente Almoça? Santinho. Meu! Era as pessoas bem educadas. Pronto. Ou seja... E no meio daí estão o Humor de Perdição, o tal canal... O Casino Royal. O Casino Royal. Parabéns. Sabes que para muitos, e estou a falar de pessoal mais velho, um bocado mais velho que nós, o Herman morreu para eles com o fim do Herman de Ciclopédia. Em 97. Sim. A partir daí, nunca... ainda hoje, ainda por acaso estamos a falar dele, ainda há duas semanas ouvi lá no emprego uma conversa que não era comigo, mas como eles falam baixo, eu ouvi. Eles a dizer que agora mesmo queiram ver o Herman, não conseguem, porque já não é a mesma coisa. Já não sei, olham para ele e já não vem o Herman do tal canal, do Parabéns, do Herman Enciclopédia, do Casino Royal. Passaram por ele. O Hermanias. Passaram por ele, digamos. 15 anos, né? E há uma coisa que eu digo também, uma coisa que eu percebi que eu desgastou muito. A SIC. Principalmente. Mas aquela situação, quando decidiram envolvê-lo no caso Casa Pia. Não, mas já foi depois, já foi. Em 2003, não foi? Foi. É assim, rapidamente o tiraram, é lógico. Mas quando associaram a isso. É porque assim, sabes que a opinião pública. Que passou a ter uma imagem dele, de muita gente, eu conheço muitas pessoas que passavam a chamá-lo do porco, não é? As coisas que ele perdeu um bocadinho as tribeiras na SIC, que a própria SIC também alimentava um bocadinho isso, não é? É, na SIC, eu não posso falar muito porque não via muito, mas o que eu vi, quer no Herman, como é que era o programa dele? O Herman SIC, quer no Hora H, caía no ridículo e exagerava às vezes nas bocas. As duas coisas juntas não funcionam. Não funcionam. É, e ele então, pronto, quer dizer, agora não, agora voltou, agora que voltou à RTP, voltou aos bons velhos tempos. Ainda que, como é lógico, nada seja como era, não é? Dance Music pode-se fazer muito agora, e até inspirada em, mas nunca é a mesma que estamos nos 70, 80. Não, Dance Music, 80, caras. Dance Music, Eurodance, anos 90. Está bem, 90, pronto. De Corona e Labus. Mal criado. Labus e não sei o quê. Mal criado outra vez. Conjugação de nomes também, realmente. Sim, mãe. Serena Paris e não sei o quê. Quer dizer, isto é tudo nomes dos anos 90. Não vale a pena. Esses nomes, mesmo que sejam outros, que façam mais ou menos. Que até, não é? Há um grupo que é os Technotronic. Que eles ressurgiram, não é? Mas nunca foi mais a mesma coisa, não... Porque a música de dança mudou e as coisas mudaram, e o próprio programa também teve que se adaptar às novas realidades, não é? Aquela catezinha do YouTube foi um sketch muito bem feito, e foi uma mudança radical. Aposto que foi uma mudança radical. De repente eu tenho que fazer uma coisa sobre o YouTube. Não, tudo a base para ele, as tecnologias para ele são amigas. Ele dá-se bem, isso ele dá-se bem. Ele no Herman 2012, no sábado à noite, tem sempre um computador à frente dele, daqueles, não sei o nome, daqueles portáteis, aquelas coisas. Ele é ali que ele navega. É ali que ele vai buscar as informações, mesmo enquanto está a falar, ele está ali a manobrar aquilo. Pronto, mas é verdade, é assim, o Herman José, nesse aspecto, também tem, pronto, é uma coisa que eu abonou a seu favor, não é? Para se conseguir para continuar na ribalta. É que é muito complicado. Tu estás sempre na mão de cima durante tantos anos. A verdade é esta. Ele mesmo quando fazia... Eu admiro muito o Armando José. Ele mesmo quando tinha aquela... Quando esteve nessa fase mais experimento da sua carreira, não é? Nunca deixou de ter uma legião de fãs. Sabes, por exemplo, como aconteceu com o Elvis Presley, não sei o quê. Uhum. Só que esses nunca mais recuperaram, não é? Ou então acabaram mesmo por conseguir virar os fãs contra eles. Mas o Armando José não, o Armando José continuou a merecer o respeito dos fãs, a merecer o benefício da dúvida dos fãs, e hoje em dia as pessoas voltam a gostar mais do Armando José. Eu, pelo menos gosto mais ainda do Armando José. Admiro ainda mais do Armando José. Não sei, gosto, acho que ele tem. Não sei. E depois há uma coisa que eu gosto muito nele, que é os artistas cantam ao vivo. Não cantam em playback. Quer dizer, quando se calhar já o fazem por causa da música. Não, é ao vivo. Ainda é ao vivo? É. Ah, então é de louvar, ainda mais, agora não altura como estamos. É que ainda no sábado, lá está, mais uma coincidência, não é verdade? Na na sexta-feira... Não, no sábado de manhã escolheste a sexta-feira. Na semana passada, não foi? Na semana passada escolheste a sexta-feira. Hã? Foi. E no sábado de manhã... O programa foi para o ar às 6 e no sábado à noite o Bolsa foi ao Herman cantar a sexta-feira. Ah, eles ouvem a Antena Web, pai. Eles ouvem. O programa já tinha sido gravado na quinta. Mas eles ouvem a Antena Web. Não, ouve. Eles têm aquele sistema de escuta. Eles têm aquele sistema de escuta aqui em minha casa. Ah, é isso. E então... Mas o programa já tinha sido gravado antes da gravação. O deles. Bem. O Bolsa foi lá cantar a sexta-feira no sábado à noite. E foi ao vivo. Lá está. Tanto foi ao vivo porque o som estava uma porcaria, basicamente. A voz dele não se apanhava a metade do que ele dizia. Estava muito grave. O microfone. E não se apanhava o que ele dizia. Mas o IE apanhou-se bem. É sexta-feira. Yeah. Fala! Pronto, é isso. Ah, a música. Pronto, a música é... As sogras. Exatamente. É uma homenagem, digamos assim, uma recordação. Faz lembrar uma coisa. Faz lembrar os tempos do Emul. Em que tu encontravas... Muk? É muito um programa muito utilizado para fazer carregamentos de músicas. Sei lá, 50 resultados para esta música, por exemplo. Bem, e naquela? Um tem uma fonte, outro tem 10. Fonte é algo que poderá ser anónimo de jornalismo e até tem sido muito comentado em Portugal. E então eu pegava, bem, mesmo para baixar para aí umas 5, não é? Então uma não vinha completa, outra vinha completa, mas com som de vinil. Mas Chico é uma localidade portuguesa. Que é? Eu pensei que disseste Machico. E disse? Machico é uma localidade portuguesa. Mas eu pensei que disseste Machico. Porque tu disseste, fui baixar o Machico. O Machico? Não, disseste Machico. Eu sei. Baixar o Machico é o Machico. O Machico. Pronto, baixei o Machico. O Machico, como eu já disse. E então, pronto, uma vinha com o som de vinil, outra vinha completa. Vinil era o nome dado aos discos. E então. Havia lá alguma. Havia uma outra que vinha completa. Pronto. E eu achava piada aquilo. E gostava, na altura, havia muita música portuguesa, né? Antes de fecharem o Tejo e Sado, que é uma pouca vergonha. Sabes que fecharam o. Dois sites onde se iam ler livros, vão lá. É, e também sei que o The Pirate Bay mudou dos Estados Unidos para a Suécia e o vice-presidente da RIA. Arrangements. Porque o Pirate Bay são os piores dos piores. Que nervos, mostraram isto para a Suécia, agora não podemos fazer nada. Que nervos. Eles têm lá, orgulham-se do seu bazar online, da propriedade intelectual dos Estados Unidos da América. Que nervos, pá, agora não podemos fazer nada. Fogo, pá. A sério. Está fantástico. Foi das declarações mais giras que eu já vi até hoje. Porque, claro, o The Pirate Bay não disse nada a ninguém. Não sabia dessa tal existência. Antes que lhe viessem cair em cima os gajos da manada, bombas, Suécia. É? Os gajos? Os indivíduos? Os jovens, o senhor, os fulanos. O pessoal que está nessas editoras e no FBI são os gajos do caraças. Podes pôr o pipo por cima do coisa se quiseres. Mas para de gajos de jogos. Mais. Pronto, mas resultado. Gosto muito dessa música. E decidi escolhê-la porque é música portuguesa. Por estes motivos. E por também responde, de certa parte, à tua, né? Muito bem. Muito bem. Vamos à música então. A quarta melodia de hoje chama-se Para as Sogas que Encontrei na Vida. Vem nas vozes de Irmã José e Carlos Paião. Para as sogras que encontrei na vida, atrás da sua filha querida, cá do meu coração dedico esta canção às sogras que aturei na vida. Das sogras que na vida tive, não sei se alguma sobrevive. Aquela em que eu bati, a outra em que eu mordi, eram piores que Deus me livre. As ricas sogras que a mim calharam, assim deram-me um galo que eu sei lá. Não me digas. Foram as sobras que por aí restaram, das boas sogras que acho que ainda há. Ter uma sogra sempre ao lado é bem pior que ser mutado. Ah, pois é, tive uma que acordava, sim, de noite então gritava, mais surda que um pneu furado. As sogras nunca fui bem-vindo. Ai não, dizem que eu sou um ganda índio. Ai sim, uma até fez macumba e outra catrapumba, partiu-me o meu nariz sorrindo. Muitas pessoas têm uma família e a sogra logo é mãe dela. Ai ai ai, se ao menos fossem peça de mobília, iam fora pela janela. Deram-me cabo das finanças. E a mim? Usavam com as minhas tranças. Feita. Mandavam para a tropa. Punham moscas na sopa. E nem falavam sobre heranças. Mas para que é que as noivas trazem bem? De feito já a filha tem. Mas um dia hás de ver que a filha ainda vai ser tão sogra como a mãe. Quero-te só agradecer o facto de teres vindo. Foi um prazer, Fuga. Hoje-te muito fixe, sabias? Sabia, por acaso já sabia. Dá cá esse abraço, índio. Olá. Ai, ele faz-me amar, meu filho. Ai, vou fazer com que eu chegue a pena, índio. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, índio. Tens de tirar a pena, índio. Vocês, os índios, são danados para a brincadeira. Oi! Oi! Isto é doído! Vamos ouvir comigo! Meu filho, meu querido. Não sei se tu sabes, Carlos Bonaparte. Faleceu no sábado. A Whitney e Elizabeth. Sabias que Elizabeth morreu? Sabia. Whitney Elizabeth Houston, mais uma. Lembrei-me logo da nossa famosa emissão do My Love is Your Love, do Whitney Houston. Que é o tema. Escolheste duas músicas já no mesmo programa, não foi? Foi. Moment in Time. My Love is Your Love e Moment in Time. My Love is Your Love já vi para umas 10 vezes na televisão esta semana. Moment in Time. É engraçado que eu até descobri um sítio na internet que falava da música esquecida, o grande sucesso, a grande canção desportiva da Whitney que foi esquecida pela maioria, que era o Moment in Time. Parece que muita gente esquece dessa música, sabias? Pronto, vá para o pé. Ora bem. Não sabia que era assim tão esquecida. É, projetos. A Isabel, que tinha nascido de 9 de agosto de 63, morreu no dia 11 de fevereiro de 2012, ou seja, no mesmo dia em que estávamos a gravar. Por acaso não me lembro se falámos dela, acho que não. Morreu na Beverly Hills, Califórnia, há uns 48 anos já. Olha bem que eu toco piano. Estou a falar de mortes, yes. É que já fizeste isso? Que eu até disse, agora de seguida, que eu tenho umas teclas, que é assim, não, Phil Collins. Já tocaste essa música aqui. Então, e o que é que tu dizes? Para lá um bocadinho. É mais uma daquelas que tens a sensação que não morreu? Não. Ou é estranha? Não. Esta vai continuar? Esta não é. Não? Não, esta não é. Esta. Porquê? Porque não... Mas já não estava assim... Não era assim tão querida pelo público quanto era o Michael Jackson. Não tinha... Não foi assim uma morte totalmente surpreendente. E foi mais uma que se meteu... As causas da morte ainda estão, não sei o quê. Mas por jeito foi comprimidos a mais e depois deixou-se afogar na banheira. Sim, continua. Acho que não tem nada a fazer aquilo. Continua, pá! Estava lá submersa na banheira. Continua. Sim, pois não é isso. Pá, e foi mais uma. Eu lembro-me desta, que metem-se onde não se deve, não é? E depois afundam-se. Lembro-me desta, lembro-me da Amy Winehouse, lembro-me do Michael Jackson, lembro-me, por outros motivos, o Tupac Shakur. Qual é a semelhança entre todos eles? Além de terem morrido e terem-se metido onde não se devia. Eram famosos? Eram pretos? Ah, eram? Todos. Mas se eu digo isto, parem um bocadinho a música, pá, que estou a tentar concentrar-me naquilo que eu vou dizer. Mas se eu digo que há a maior probabilidade, pertencendo à raça negra e andarem por onde andam, de se meterem nestas coisas, ou haver problemas... Já racista, mano! Exatamente. Já. Eu só estou a constatar factos. Lembra-te do último artista assim famoso que morreu por causa de drogas, de medicamentos ou de problemas? Lembra-te de um que não seja preto? O último. Eu não esqueci que o Whitney Houston não era de cor. São... Ai, de cor. Não pode dizer preto que é racista. Se é negro ainda é racista, por isso ele diz de cor. Também tens cor. Eu também. Whitney Houston, Amy Winehouse, o Michael Jackson. O Michael Jackson ficou branco por causa da operação, mas era... Pronto. Mas olha, o Amy Winehouse também não sabia. O Tupac. Pronto. Diz-me o último artista que se tenha metido no sabia e morreu sem ser preto. Não sabes? É, mas não sei. Eu não colhei para os caradalhos. É preciso recuar a tempos do Jim Morrison, dos Doors. Não incluo aqui o Kurt Cobain, porque não estou para saber como é que ele morreu, dos Nirvana, mas fazemos conta. Há uma maior tendência, e ele vai já perceber o que é que eu estou a falar. Há uma maior tendência de... Eu sou o patrão, não sei o quê. Pois metem-se com quem não se deve, metem-se onde não se deve. Precisamente pensarem... Foi o que aconteceu com o Tupac. Pensava que era o patrão tudo, até que um dia chegou aos semáforos e estavam lá a gajos à espera dele, outros presos. E deram dois ou três tiros e acabaram com o homem. Até mas não foi por causa das drogas. E ele andava metido no mundo do crime, da máfia, o caraça. Alguns que não gostaram, pronto, e ficaram à espera dele. Eu vou-te ler um texto que encontrei na internet, chamado O Verdadeiro Racismo. Aproveita enquanto ela existe. Racismo. Sim. O verdadeiro racismo é o título. O livro diz: racismo é denegrir alguém por causa da sua raça, mas racismo também é proteger um indivíduo com os mesmos motivos. Isto vai falar mais sobre futebol, mas aqui explica bem as coisas. Eu cresci a jogar futebol e ouvir expressões do género: ficas a marcar o preto, ou passa a bola ao gordo, ou ainda cuidado com o pencas. Hoje, se essas mesmas expressões fossem utilizadas ao mais alto nível, no dia a seguir estaria com a certeza um processo aberto na federação. Não é difícil chegar à conclusão que estou a escrever este artigo baseado nos recentes casos de alegado racismo no futebol. Dois em Inglaterra, dois cá, entre outros menos mediáticos. Alegadamente, John Terry insultou Anthony Ferdinand com base em discriminação racial. Por agora, tudo não passa de uma troca de argumentos, ou seja, uns a dizer que sim, outros a dizer que não. Mesmo assim, isto já originou o afastamento de um selecionador, por causa dos alegados. Mais grave foi a suspensão de Luís Suárez por alegados insultos a Patrice Evra. O Uruguai esteve 8 jogos fora e o Liverpool sentiu a sua ausência. Outra breve referência ao caso mais próximo de nós, Alain, do Braga, acusou Xavi Garcia, do Benfica, de algo semelhante. Ele ficou chateado pelo Xavi lhe ter chamado preto? E ele é o quê? Comentário do Eusébio. Ora, a situação inverteu-se. Pego precisamente nestas palavras para sintetizar o meu pensamento. Está a acontecer nos últimos anos um claro exagero neste tipo de assuntos. De alguma discriminação passou-se a alguma proteção e uma certa mania da perseguição. não deixando um legado incidente em Braga, se as palavras foram só aquelas ou parecidas, afinal qual foi o insulto proferido por um espanhol do Benfica? Como li, há uns tempos, num comentário escrito num site, após a demissão de Fábio Capello, que me chamem branco, eu não me importo. Infelizmente, os insultos e trocas de apupos são uma constante no futebol, cá e lá fora. Entre jogadores de raças distintas e raças semelhantes, ou alguém duvida que um branco insulta outro branco com a mesma maior facilidade com que insulta um preto. Para insultar, aproveitam tudo. Deficiência física, questões religiosas, um problema passado, alguma história que conheçam do adversário, ou simplesmente tentam provocar no momento sem qualquer motivo por trás. O que não quer dizer que seja um sinal de discriminação. Pode ser mesmo um sinal de parvoíce ou falta de nível intelectual e cultural. Aliás, na maioria das vezes é mesmo. Insultam por insultar e não olham para a cor do outro jogador. Desde que seja um adversário, desde que sirva para desabafar ou para provocar, qualquer um serve. Quando me pediam para marcar o preto, estas palavras não eram sinónimo de diferenciação. Pelo contrário, estavam a indicar-me qual era o jogador mais perigoso da outra equipa, pois sabiam da sua grande qualidade. E como não sabiam o seu nome ou qual iria ser o número da sua camisola, esta era uma forma simples e eficaz de identificar o perigo. Quando passávamos a bola ao gordo e tínhamos um maior cuidado com o Pencas, o objetivo era o mesmo, em linguagem informal, identificar de imediato quem eram os colegas ou adversários em causa. Ou isso também é ser racista. Claro que estes casos não são comparáveis com o futebol de alto nível, serve apenas para transmitir a ideia que certas palavras ou expressões usadas pelos atletas não são obrigatoriamente discriminatórias, são apenas baseadas num insulto gratuito, já referi. Atenção que todo o conteúdo escrito até aqui se desfaz dependendo das palavras e da forma como se dizem as coisas. Mas, sinceramente, não parece que se tenham ultrapassado os limites em qualquer dos três alegados casos. O caso Hamilton. Na minha perspectiva, esta aparente proteção nos esportes mais mediáticos com base na raça nem começou no futebol. Decorria a temporada de 2008 da Fórmula 1, quando, ao longo das várias corridas, ouvi diversos comentadores especializados nas quatro rodas, com os quais eu concordei de imediato, ouvi-los a dizerem que Lewis Hamilton estava a ser, como se costuma enunciar, levado ao colo até ao título nesse ano. Eram manobras perigosas em pista que nunca foram sancionadas, até foram incentivadas em parte, palavras a mais que não tiveram merecido reparo, se havia um incidente que envolvesse Hamilton, o carro do inglês era sempre o primeiro a ser auxiliado, isto já depois de Bernie Ecclestone e outros responsáveis pela competição terem demonstrado publicamente em diversas ocasiões que faziam questão em ter um campeão negro na Fórmula 1 pela primeira vez. Por coincidência, viram o seu desejo realizado na mesma época. Evra Soares, parte 2. Ponto importante. Todas as ideias escritas até aqui foram pensadas e digitadas na passada sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Ou seja, um dia antes do Manchester United-Liverpool. Confesso que ao escrever este texto nem sequer me lembrei desse duelo. O que equivale a dizer que nem me lembrei que Evra e Soares tinham um encontro marcado para o dia seguinte. Depois o que vi em Old Trafford, estádio do Manchester, decidi esperar. E o que vi? Vi o uruguaio a não cumprimentar o francês antes do jogo. E no final do mesmo vi Evra festejar efusivamente o triunfo do United. Nem no dia que foi campeão europeu o via celebrar tanto, ao mesmo tempo que provocava claramente Soares. Então esperei. Primeiro, li as reações, por exemplo, de Alex Ferguson, treinador do Manchester United. Admitiu que as cenas tristes protagonizadas pelo seu lateral esquerdo negro não deveriam ter acontecido, disse ele. Já sobre o facto de Soares não ter apertado a mão ao colega de profissão, o recado foi bem diferente. Nunca mais deveria jogar para um Liverpool. É uma vergonha para o clube, disse Ferguson. Li também o que escreveu e disse em Inglaterra. O jornalista da Sky Sport, que fez o relato do jogo em direto, quando viu as provocações, disse: Evra está a desfrutar do momento na totalidade. Apenas isso. A Eurosport escreveu sobre o mesmo momento: após o apito final, Evra iniciou celebrações efusivas e saiu do relvado rodeado de seguranças. Ponto. Ora, eu queria ver se a situação tivesse sido inversa. E ainda houve a atitude de Rio Ferdinand, que não cumprimentou Soares. Os comentários locais rodearam o... Ah, foi porque achou que Soares era um imbecil. Por isso não o cumprimentou. Então eu questiono. Quem é que garante que Soares não cumprimentou Evra por considerar o francês um imbecil e mentiroso no processo que envolveu os dois? É que imbecis e mentirosos há por todo lado e em todas as raças. Esperei também por reações da Federação. Os responsáveis ingleses costumam estar muito atentos a festejos exagerados, provocações para dentro ou fora do relvado. Recordemos José Mourinho. Passou uma semana... E nada. Nem um indício sequer de alguma suspensão ou, no mínimo, uma multa a Evra pelas suas atitudes claramente provocatórias. Mais uma vez, e se tivesse sido ao contrário? Inteligente foi Soares, neste caso. Conseguiu ficar indiferente, pelo menos exteriormente, e não fez o que o Evra queria. Reagir. De preferência, com violência. Porque sabia que, caso tal acontecesse, seria o branco uruguaio a receber o castigo mais pesado. agora até no Porto. Para minha surpresa, ou nem por isso, acordo no dia de hoje, ontem, sexta-feira, dia 17, com a notícia sobre os alegados insultos racistas provenientes dos adeptos do Futebol Clube do Porto no jogo contra o Manchester City, na quinta-feira. Parece que estava a adivinhar. Contatei pessoas que estiveram no recinto portista. Claro que ninguém esteve lá a fiscalizar as cantorias dos adeptos, mas nenhuma delas se apercebeu dos tais alegados cânticos em relação a Mário Balotelli ou Yaya Touré, dois negros. Em nenhum momento desafio. E depois, acho curioso os comentários dos jogadores alegadamente visados. Ah, realmente ouvi qualquer coisa, ouvi, disse Touré. Ouvi o quê? Qual é a definição de ouvir qualquer coisa? Ou seja, tal como nos outros três contextos, fico sem saber qual era realmente o conteúdo dos cânticos, ou palavras, no caso de troca de pupos no relvado entre os jogadores em causa. É que, posso simplesmente não ter encontrado, mas não deslumbrei quais foram as palavras exatas que causaram tanta polémica em Inglaterra. Nomeadamente, no caso do Ebra Soares, a Federação Inglesa entendeu como provadas as acusações racistas. Mas afinal, quais foram exatamente as ofensas? Concluindo, os insultos não deveriam existir no futebol. Ponto. Mas entendamos. Se houvesse multas ou suspensões por cada ato de discriminação nos relvados, não só racial, teríamos processos todos os dias e jogadores castigados todas as semanas. Ainda iria ser necessário recorrer aos júniores para ter jogadores. Mas já que eles, os insultos, existem, não coloquem qualquer indivíduo num estatuto superior de proteção. Quer seja por questões raciais ou por outro motivo qualquer. Se o objetivo é haver igualdade, concretizem-na, num ou noutro extremo. Como escrevi logo no início desta análise, racismo também é proteger um indivíduo por causa da sua raça. Um branco que diz o que não deve a um branco deveria receber o mesmo castigo do branco que diz o que não deve a um preto. Ou há moralidade e bom senso, ou comem todos. Lá diz o povo e com razão. E pode ter sido aberto um precedente. É que as figurinhas de Evra podem ter sido o primeiro de muitos atos sujos que não terão qualquer repreensão, porque sabem que estão protegidos. E o que é que dizes? E que ele não compreende os pretos, que é racista. Pronto. Ah bem, que é, eu estou a falar sério. Que é... Entendeste o conteúdo da coisa? Compreendo perfeitamente. É que se querem tanta igualdade, porque é que só os insultos e as trocas de bocas com os pretos é que são castigados, os brancos, claro. Porquê? Pois... É... Não é assim, é. Vai dizer que no resto do jogo não há insultos e palavras exageradas. Não, ah, nunca há. É só para os frentes. Ah, ainda me lembro quando eu jogava futebol. Eras guarda-redes, Ainda me lembro do treinador do meu equipa adversário dizer: vá, tira a bola assim de longe, consegue-me não ver, deixa passar. Pronto. Depois, a uma altura que eu fui avançado, né? E os gajos... Luís, eras um perigo. Aí era um perigo, era. Era um perigo porquê? Porque muitas das vezes, pá, naquela confusão, e eu era um pessoa que estressava bastante, pá, não via bem para onde é que mandava a bola. E às vezes nem se estava na bola, às vezes era pumba nas canelas dos indivíduos. Então a uma altura, pá, desvia-te o ceguinho antes que eu estou certo. Então passava uma bola e eu marcava. Muitos gols. Marquei 50 gols, imagina. Na Mega Drive. Pois, era isso que eu dizer, não é? Cheguei a marcar gols de uma baliza a outra, inclusive. Mas entendes, hoje em dia, há uns. Parece que há maneira. Não se pode dizer nada. Eu estou nisto no futebol. Pelos vistos, os cânticos passaram a gritos. Quando o Balotelli, um dos pretos do Manchester City, saiu, começaram a fazer Que é do género dizer que é macaco. Uhum. Mas não dizem coisas. É claro que isso não se devia dizer. Mas não dizem coisas bem piores a outros quaisquer. Quer sejam os chineses, australianos ou portugueses. Porque é que só aqueles é que são castigados? Sim, é assim. Há coisas e coisas, não é? Xenofobia, por exemplo, assim, xenofobia e racismo são duas coisas diferentes do que insultar um ucraniano ou um preto. Agora, a mim, o preto, eu como sempre ouvi preto, como sempre ouvi falar no termo preto como um termo de redução de uma pessoa, a mim é mais fácil dizer de cor. Mas sempre ouviste. Eu pergunto, já estou com o meu Eusébio, eles são o quê? São pretos? Pronto, vamos passar a chamar castanhos, que eles são mais castanhos do que pretos. Pronto, está bem. Ah, não... Chamem-me racista, chamem-me o que fizerem, mas eu acho que... Chamem-me o que fizerem. Chamem-me o que quiserem, foi o que eu disse, opando o ponto. Sim senhor, acho muito bem. Chamem-me o que fizerem, acho que sim. Chamem-me o que quiserem, mas eu... Anda aqui um exagero do que era assim. E depois é que, tu não viste, mas quando foi o... Não viste? Estou a falar, não deves ter lido notícias sobre isso. Com a festa choram lá em Inglaterra com o Evra e o Soares. O Evra é o perigo. O de cor. O Evra é o de cor. E o Soares é o branco. Quando chegou ao fim do jogo, ele quase dava uma volta ao estádio todo, à relva. E depois, quando viu que o Soares ia sair para o balneário, meteu-se à beira dele a fazer conta que fechava para a bancada, mas sabe, mas é por local. Mas quem reagiu foram os outros, um Liverpool, vieram atrás dele. Por isso é que depois ele saiu com seguranças à mão. Não triste. Mas lá está. Vai, algum castigo, algum processo, alguma chamada de atenção? Nada. O Soares é que é um criminoso. Mas lá está. O Soares não cumprimentou o Evra antes de começar o jogo. É racista. Não cumprimentou o preto. Logo a seguir, o Ferdinand também é meio preto. Não cumprimentou o Soares, aí já não foi racista. Foi porque achavam que ele era um imbecil. Então é o que eu digo, porque é que o Soares não também... Ah, bem. Nós vamos ouvir uma música que faz reportar várias coisas. Uma delas é... Celebra-se amanhã, domingo 19 de fevereiro, um ano desde a mudança dos cortes. Escolheu terça-feira para sábado. Sabias? Sabia, por acaso sabia. Não sabias nada, mas sabia. Não, por acaso não lembrava, mas sabia. Pronto, amanhã só. Então, ainda bem que mudaste. Porque calha exatamente no aniversário do festival. Amanhã faz 17 anos que nós dois estivemos num festival em que o Carlos Barbaro ficou em último e eu em penúltimo. Mas trouxemos duas taças para casa. Aqui está tudo. Ah, bem, em cima. E então vamos escutar uma das músicas que não faz só lembrar o festival nos nossos tempos da criança, mas faz também lembrar uma música que eu queria pôr ao teatro e que no outro dia estive a tentar lembrar-me da porcaria da letra e não lembrava. Me embora do creio que isso é para passar, isso é para passar. E não lembrei da versão que eu fiz do Quero Ser Cowboy. Portanto, como forma de celebração, por algo que já falámos aqui no ano passado, agora vamos ouvir outra música do mesmo festival. No ano passado foi o Coelhinho Saltitão. De orelhas no ar, da Diana. Agora vamos ouvir um Luís, nosso amigo mundo há muitos anos. Um Luís Miguel interpretar música número 12. Eu quero ser cowboy. Não é verdade? É mentira! Olha, quem é que nós podemos parar a música? Quem é que aqui podemos fazer introdução ao festival? Canção número 12. Luís Miguel? Não, tá, calma-te. Ah. Canção número 12. Título. Não. Canção número 12. Intérprete. Luís Miguel. Título. Eu quero ser cowboy. Orquestração. Era mãe. Mãe. Não. Espera aí, só lá. Diz tu, intérprete. É melhor isso. Tem que ser intérprete. Não, quando diz canção. Canção número 12. Intérprete. Luís Miguel. Título. Eu quero ser cowboy. Orquestração. Maria José. Por excelência, pois há tudo que era minha. Estava bem no ritmo que estava, vai, vamos fazer uma versão diferente. Eu quero ser campeão. De que maldade, eu quero ser herói. Chapéu e bota alta, chapéu e bota alta. É assim que se veste, eu sou o herói da malta. Aqui no faroeste, eu quero ser cowboy. De que maldade, eu quero ser herói. Chapéu e bota alta, chapéu e bota alta. É assim que se veste, eu sou o herói da malta. Aqui no faroeste. Um abraço para o grande Luís, seja lá onde ele estiver. E para os seus paizinhos e para o seu irmãozinho. Mãozão. Essa altura deve ter uns 30 e tais. Siga. Siga. Última intervenção deste short show, vamos ver o aplauso. Então. Diz lá. Não, diz lá. Canção número 10. Canção número 6. Ah? Intérprete. Então não é 6 a música 2. Ai, a 10 é do festival. Pois. E tu sabes qual é a música 10? Sei. Canção número 10. Intérprete. Vera Silva. Título: Meu querido avô. Orquestração: Unknown. Unknown, aí que categoria. Meu querido avô, eu lembro. É verdade. Eu vou escolher esta música por dois motivos. É verdade, por dois motivos. Porquê? Primeiro, porque esta foi a música do festival que eu mais gostei. Disseste isso no ano passado, disseste que tinha sido com o Olhinho Salpintão, mas está bem. Ou, oh, pronto. É todas. Ah, pá, não sei. Então, talvez tenha sido na, talvez tenha sido na depende, altura. Depende da fase. Mas olha que a música mais bem construída foi a que tu cantaste. De todas. É, foi a que tinha uma mensagem mais forte, isso é verdade. Era, e era a música. Era. Tudo, mas também, originalmente não era para mim, portanto. Ou melhor, não foi para mim, originalmente, já existia. Ó Joaquim, eu estou a dizer, entre as músicas que estiveram lá, a mais bem construída foi aquela. Ah, claro, foi para mim, claro. Oh, meu Deus, pensei que és o último. Penúltimo. Então, se... Talvez tenha sido colhinha solitária na altura que a gente falou, mas lembro-me que antes aquela que mais marcou foi essa da Vera Silva. Já para a frente! Mais! Pronto. Segundo motivo. Pois. Segundo motivo. Eu tinha uma. Conheci uma pessoa que faleceu a 15 de janeiro de 1999. Sabes quem é que era? 15 de janeiro de 99? Sim. Não. Era o meu querido avô. Ah. É verdade. Faleceu entre o dia 15 de janeiro de 1989. O trabalho que tinha numa fábrica acabou por... no fundo, quase que lhe tirar a vida. Não por mais nada, senão por isto. O excesso de fumo ao qual era exposto fez com que... E pronto, para além de fumar, não é? Fez com que... pronto. Por estes motivos... acabasse não por perder a vida. Não sei o que é que ele teria, sei que ainda era algo novo, 60 e alguns anos. Isto já foi há 13 anos, precisamente. Um pouco mais, até. E sabes que é daquelas coisas que me deixa sempre aquela saudade, aquela magia, pronto. E então, porque recordo muitos natais que se passaram lá, na altura que eu também acreditava, muitos natais que se passaram lá, na sua companhia, em que ele fazia questão de marcar presença, sentava-se connosco, às vezes quase sem poder, mas sentava-se connosco. Bom, e na verdade deu as muitas saudades. Então eu escolhi esta música porque, por acaso, quando vi aqui a tua escolha, calculei que tivesse a ver com o festival, ou melhor, que fosse algo relacionado com o festival, não apenas, ou seja, não com outro motivo. Por acaso, pronto, não estava a correr-me que era no dia 19 de Fevereiro, mas sabia que devia estar por perto, porque eu sei que foi em Fevereiro de 95. E pronto. Também, o Quero Ser Cowboy, esta também tem, agora que me lembrei, estão relacionadas também com Todas e Manias, porque é dos tempos da criança. Era o que subia na altura e o festival foi quando éramos, não é? Exatamente, pois, é isso. Nós, aliás, quando escolhemos estas duas músicas, hoje fez já pensar nisso também. Pronto, e eu então escolhi esta música por estes dois motivos, porque, pronto, não interessa, ou era a que eu mais gostava, ou era uma das que eu mais gostava, pronto, está no meu top 2. Pronto, top 3, porque em primeiro lugar foi a minha, como é lógico, portanto, quando me nasceu, porque fui eu a interpretá-la, portanto, mereço ficar, ao menos alguma vez na vida, em primeiro lugar, na verdade, que o senhor foi ao Ribeiro e roubou uma taça, pronto, mas quem tinha a voz da razão era eu. Ah, lá está. Como é que nunca fizeste essa piada em 60 anos? Que categoria. E pronto, e então vamos lá fechar com esta melodia. Vera Silva, que já agora, se nos estiver a ouvir, pode escrever-nos. Nunca se sabe quem está a escutar. Exatamente. Disseste há um ano. Não, há um ano. Ora bom, nesta emissão 73, que tivemos Zac Afonso, José Santos e os seus vampiros. Os vampiros, ou vampiros, não é só vampiros. José Afonso e vampiros. José Afonso, os bravos. Hermano José, Tony Silva, Danas e Marias. Hermano José, Carlos Paião. O Carlos Paião, Hermano José. Carlos Paião, Hermano José. Ah, eu não te disse. Quando escolheste essa música, a mim também tem significado. Faz lembrar, tipo, sei que eu ouvia músicas no meu avô, portanto, agora não está. Carlos Paião, Hermano José. Para as sogras que encontrei na vida. Canção número 10, o 12. Luís Miguel. Quero ser cowboy. E, por fim, canção número 10. Intérprete. Como é que é? Vera Silva. Com a melodia, meu querido avô, para todos os avós deste mundo e deste planeta e ainda deste universo. Despedimos até à próxima semana, talvez com menos para contar e com uma emissão que não dura 2 horas. Não fala, mas pede nas pessoas, pá. Então, ó, bintos, até para a semana, pá. Curtam bem a vida. Ainda me ri sozinho, ainda ontem ri-me sozinho, lá no emprego, a ouvir o teu telefonema. De atender frango na brasa, boa tarde. Oh, grande João, então andaste comigo na droga, andaste. Vai desejar só meio frango. Ah, pá, vamos embora. Vamos embora, pessoal, até para a semana. Fiquem bem.